cara que ele te largou. E tu tá querendo meu amor. Você não merece tá sofrendo assim. Eu vou arrumar o que ele bagunçou. Pra que sofrer se a gente pode ser feliz fazendo amor? Opa, para de chorar. Deixa esse epidepor pra lá. Já que ele falou que não te ama, vou te consolar na minha cama. Opa, para de chorar. Deixa esse epidepor pra lá. Já que ele falou que não te ama, eu vou te consolar na minha cama. Ele não sabe o que perdeu quando perdeu você. Ele te fazia sofrer, vou te fazer gemer. A minha cama é o melhor lugar pra esquecer. Eu vou curar a sua bad com prazer. Para de chorar. Deixa esse FDP pra lá. Já que ele falou que não te ama, eu vou te consolar na minha cama. Opa, para de chorar. Deixa esse FDP pra lá. Já que ele falou que não te ama, eu vou te consolar na minha cama. Ser feliz fazendo amor. Vem, opa, para de chorar. Deixa esse FDP pra lá. Já que ele falou que não te ama, eu vou te consolar na minha cama. Opa, para de chorar. Deixa esse FDP pra lá. E já que ele falou que não te ama, eu vou te consolar na minha cama. Ele não sabe o que perdeu quando perdeu você. Ele te fazia sofrer, vou te fazer gemer. A minha cama é o melhor lugar pra esquecer. Eu vou curar a sua pele com prazer. Para de chorar. Deixa esse FDP pra lá. Já que ele falou que não te ama, eu vou te consolar na minha cama. Opa, para de chorar. Deixa esse FDP pra lá.